Somebody spice the mix. Up in Metal Magazine. Apresentada. Não tô falando que a mulher tem que se pôr em seu lugar, que não pode insinuar, nem tampouco extrapolar os limites que um dia reprimiram o prazer, baseados no tutor rigoroso pra valer. Vou mexer minha cumbuca, da forma que me der na telha. Sou menina perritada, gosto de fazer besteira. Eu não ligo pra tabu, regras e inculcações. Na hora do amor, solta a imaginação. A cumbuca pega fogo se encontro com você. As carícias são bem quentinhas, se pra te enlouquecer. Eu te faço delirar, suspirando de tesão. Tem sabor de proibido, o gosto dessa paixão. Vou mexer minha cumbuca, da forma que me der na telha. Sou menina atavitada, gosto de fazer besteira. Eu não ligo pra tabu, regras e inculcações. Na hora do amor, solta a imaginação. Mas na hora do amor, e aí? Eu solto a imaginação. Mas na hora do amor, ai, solta a imaginação. Libera o tesão, os pais felizes. Pega fogo se encontro com você. As carícias são bem quentinhas, se pra te enlouquecer. Eu te faço suspirar, delirando de tesão. Tem sabor de proibido, o gosto dessa paixão. Vou mexer minha cumbuca, da forma que me der na telha. Sou menina pervitada, gosto de fazer besteira. Eu não ligo pra tabu, regras e inculcações. Na hora do amor, e aí? Solta a imaginação. Mas na hora do amor, eu solto a imaginação.